cantar comigo. Que a sombra do Onipotente esteja sobre ti, sobre sua casa e sua família, para te guardar da seta que voa de dia. E da peste que anda na escuridão, o Altíssimo será sua habitação. Os anjos do Senhor te sustentarão nas mãos, e seus pés em pedra não tropeçarão. Não temerás a morte que assola no meio do dia, pois mal algum te sucederá. Nem praga alguma em sua casa chegará. Nesses tempos de angústia só nos resta orar. Eu desejo que seus dias sejam felizes, suas noites sejam tranquilas, e que não lhes falte paz e amor. Eu desejo que as bênçãos do Senhor. Quero ouvir vocês! Vive em sincronia, porque o homem não copia. O sol nasce, faz o dia, né? Gira e faz a tarde. Outro gira e a noite invade. Então as estrelas se acendem, brilhando e guiando. Há milhões de anos, coadivando com a lua. No firmamento acontece tudo perfeito, estrutura diferente daqui de nossas vias e ruas. Onde carros se chocam e as motos colidem. Crash! Onde pessoas se agridem por motivos banais. É tão triste quando filhos enterram seus próprios pais. Mas triste ainda quando os pais enterram seus próprios filhos, contrariando com em suas leis naturais. Eternos rivais seguem destilando ódio. Quantos morreram nesse dia na guerra pelo petróleo? Quantos mais nessa noite fecharão os olhos, não tornarão abri-los quando o dia raiar? Isso é triste cantar, mas temos que continuar. Hey! E que na sombra do Onipotente você venha descansar. Diz: seus dias sejam felizes, suas noites sejam tranquilas, e que não lhes falte paz. Levanta as duas mãos. Eu desejo que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua família, e que não lhes falte paz. Os anjos do Senhor, os anjos do Senhor vão me guardar, e os meus dias na terra vão se multiplicar. Quando eu chamar seu nome, minha angústia então desaparecerá. Eu desejo seus dias sejam felizes. Levanta a mão. Vira pra pessoa que tá do seu lado e abençoa ela. Vira pra quem tá do seu lado. Põe a mão nela, assim canta. Eu desejo que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua família, e que não lhes falte paz e amor.